299, solo 03, à direita, 121, décima 9. Direita, 1219. 110, corrigindo. Então, 3304, bom dia, desça para 2000 pés, chegada bom, reajuste no 0 no 3. Negativo. Mantenha o perfil da chegada. Delta, o táxi tá livre, chama para ingresso. Controle, mais. Autorizado o ingresso na pista 17, chão alinhado e pronto para decolagem. Delta, decolagem solicitada no 7070 graus 059. Delta, decolada 09, 1208, controle. 1208, controle, Mike, é Delta. Fala, Mike, Eco Delta. Prossiga, Mike, Eco Delta. Cruzando 600 para 1500, autoriza direto, proa direto Manati, Mike, Eco Delta. Autorizado direto Manati, reporte levando CTR. Reporta levando Delta. Meia 312, vou ITAP, desça para 4000 pés. Bom dia, Martina, tchau. Y52 no 7, acione identificação, desça para 4 mil pés, chegada bons, ajuste no 013. Então, 3304, autorizado ILS, ajuste no 013. Padrão, TAN 3304, chamará estabilizado. Estabilizou, tá? 3304. 3304, chame a torre 118, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, tá? 3304, estabilizada na 10. Tá 3304, ajuste 10 no 3, chama no externo, baixado e travado. Camarada 3304. Que Luiz, livre acionamento, chama ataque. Gente, 4 mil pés, ajuste no 013. M3-1-2, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Pés para estar estabilizado, 6312. Azul 9978, foi TAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. 3304, pouso autorizado no 0, 060 grau, 031. 30, pouso no 004. Pensa livre até a volta. Gordinho, é pra Ondina? Guardião, fora do solo. Solo, tá? 3304, tudo pronto. Solo, tá? 3304. Salvador pra Ondina, pro de Itapuã, 510. Sim, que é Porto Ondina. Chama Ondina, peraí. Então 3859, desça para 4000 pés, chegada Bonche, ajuste no 0 no 3. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, esquerda para o A200, limite ao localizador. Boa noite. 5217, autorizado 2000 pés, 10 no 3. Ele é chamado a chuva. Berizote, né? Minha frente não. 6312, chame a torre 198, decimal 95. Boa. Oi, Salvador, bom dia, chame a 6312. 6312, pouso autorizado no 0040 graus, 049, altimetro no 093. Deve pouso, chame a 6312, não no 0. Azul 9978, reduza para 210 nós. Autorizado, ingresso 197, chama alinhado e pronto. Bom dia, 06, ciente, pode visual campo. Gente, Guardião 06, frequência livre. Bora, clareza 5, tá pronto pra decolagem? Bravo, que Luiz, que decolagem autorizada, pistão 97, chovendo 06, 0 grau, 059. Chegando 613 no 2, sala os 26, à direita no 21, decimal 10. Grau 21, 21. 21. Complete a aproximação visual, chame torre, 118, decimal 95. 217, grato, bom dia. Azul 9978, desce para 2000 pés, que é legal, 9093. 2000, 9098. 9978, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte de prisão. 9978, número 2 para aproximação. Salvador, chegou 9083 após a TR da Trip na final ali e mantém pistão no zero. Estou botando no braço que o Luiz mantém sob condições visuais no meu pé, Recha. Luiz, que reporte um travento fora da barra. 9978, estabilizado no curso, localizador. Afio. 9978, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 1295, grato. No site, solo 31 na direita, 121 decimal 10. Se possível, agilizando livrar pista ou trip. Do cordial, bom dia, o triplo azul 9978, final 90, embaixo travado. Com 9083, decolagem autorizada, pistão 90, 070 grau, 039. 9978, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre, altímetro 90 no 3. 78. 78. Pouso autorizado fiscal 90, 080 graus, 029. Livre pro 78. Gol no 887, visual. Embraer da Azul, final no 0. Visual. Após mesmo ali, mantém pressão no 0. Gol no 887. Gol ali, mantém 887. Gol 9083, decolou os 32 no controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Para Salvador, gol 9083, 1600 para o 380. Gol 9083, contato radar na decolagem, tu para nível 380, saída da El. Tá na Dael, 380, sobre o seu voo da presente para Adileda. Gol 9083, mantém o perfil da saída. Ok. Azul 9978, solo 33, à direita 121, décima 10. Libra acionamento, chama para o táxi. Bono 887, decolagem autorizada no zero, vento 050 graus, 039. Chinem 6311, isso para 4 mil pés, que é legal no 0, no 3, autorizada a chegada Ponce. É 3111, mantém o perfil da chegada. Pode mais vontade. Confirme para o controle. Contato radar na decolagem, subo para nível 370, saída PUC. Sampo 370, saída PUC, pode uma pro de Jamo? Autorizado, Jamo, 1887. Pro de Jamo, 1887. Aproximação final, pista no 0, 3859. 3859, complete aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. 3295, obrigado, 3859. Marca autorizado, táxi, chão para ingresso. Salvador, bom dia, tá 3859, aproximação final, LFX3, pistono zero. Tá 3859, pouso autorizado no zero, variável 29, ajuste o ano zero no 3, baixa e travou. Gente, confirmando o pouso para o 3859. Afirmo. Confirma, baixa e travou? Ainda não, 3859. Sim, só reporta. Gente. Patango, Bravo que Luiz, que ciente. Não há tráfego conhecido no setor a reportar. A Oliveira CTR, autocoordenação 1-2345. 59 passando entre a Serra, trem baixo travado. Ciente. Voo 9083, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 13325. 251-3325, voo 9083. Salvador, bom dia, o TAM 3179, ponto, espera pronto. 3179, visual, coordenada da companhia, final no zero. Ah, sim, o TAM 3179. TAM 3179, após o mesmo ali, manter no zero. Após o mesmo ali, manter no zero, TAM 3179. Solo 4-1 na direita, no 2-1, decimal 1-1. 2-1, no 1-1, posso. 3-1-7-9, decolagem autorizada no 0-0-3-0 grau, 0-4-9. Decolagem autorizada no 0-3-0-7-9. 3179, você falou 421-208. 308, 3179. Salvador, até 3179, decolou cruzando 1100 agora. 79, contato radar na decolagem, sou para nível 340, saída da EL. 340 na saída da EL. Se possível, poderia tomar prova de bridge? 3179, vai na cor de letra. Letra, obrigado. Papá, Mike Eco Delta, prossiga. Chama na Papá. Mantinho, Mike Eco Delta, mantenha sob condições visuais 500 pés. Um 1887, coordene pro de Aracaju com o centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. Papá, Mike Eco Delta, na escuta do controle. Mike Eco Delta, mantenha 1.500 pés, condições visuais, pode através de Pituaçu. Colagem autorizada da 1-7, vento variável do 3-9. M-319, desça via para 2.000 pés, que negar 1-0-1-3, autorizado final do procedimento, LS-X-ray, reporte estabilizado. LS-X-ray, reporte estabilizado, né? Controle Salvador, TAM 3179. 3179, controle Salvador. Informações nas próximas 80 milhas. Confirme. O TAM 3179, proa 2, direita 230, para as próximas 80 milhas, devido a informações. Gente, TAM 3179. Salvador, bom dia, Tata Tango, November Link, Mike, Eduardo, 17, na sua escuta. Mike, mantenha sob condições visuais a 1.000 pés, reaxa. 1.000 pés, reaxa, nós vamos ver aqui, Mike. pessoal tá pronto? Whisky India Hotel, decolagem autorizada, pista 17, 145 graus, 05. Chileme 6311, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Olha, o 6311, prossiga. Confira a frequência da torre. 118 decimal 95, Oxané 6311. 295. Oi, Oxané 6311, boa tarde, bom dia. 6311, bom dia. Pouso autorizado no 0120 graus, 069, o ajuste no 013, baixante travou. Pouso autorizado, pista 10, baixante travado, 6311. Whisky India Hotel, decolado 501-208.2. 280, Whisky India Hotel. 1208. 208, Whisky India Hotel. Ação de identificação, desça para nível 050, QNH1-0-3, autorizada a chegada a Mari. Autorizado 050, gol 1160. Controle Salvador, Papa Tango Whisky de Hotel, saída Gael, cruzando 2500. Papatango, Whisky India Hotel, contato radar na decolagem, sul para nível 240, saída da EL. 240 da EL, Whisky India Hotel. Papá Papá Zulu Alfa Índia, controle Salvador, bom dia. Aciona identificação, reporte no ideal de descida. Autorizada a chegada Mari, vou indo na proa de Mari. 02404, após a rolagem do Fokker 100, na Oceanera, Lima, 10. 2404, copiou? Tizula Alfa Índia, continue descendo para 3.500 pés, sob condições visuais, reporte ingresso no corredor Caixa Preta. Confirme, tiver lá. Radião 06, prossiga. Radião 06, ciente, mantenha sob condições visuais. Reporte. Vai ingressar no corredor. No corredor Bonfim ou vai seguir via litoral para reportar através de Pituaçu? 25, 54, 208. 208. Oxané 6225. Papapá, Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Eco Delta QNH 10113. Controle Salvador, Xunê 6225. Xunê 6225, contato radar na decolagem. Estou para nível 320, sai da árvore. 320, sai da árvore. Xunê 6225. 0 grau 049. Gente, Papatango, November Yankee Mike. 9, faz a rolagem do Boeing ali, mantendo zero. Guardião 06, confirme pouso em Ondina. Ah, gente, Guardião 06, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Controle, Força Aérea 2404. Contato a dana decolagem, sou para nível 250, sai da PUCA. 250, sai da PUCA. Tango Whisky India Hotel. Foi na proa de Arubi. Proa de Arubi e Whisky India Hotel. Uno 160, desça para 2000 pés, que é NH 10, Uno 3, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Guardião 06, reporte no farol de Itapuã. 06, sob condições visuais aqui antes. Eco Delta, com tráfego 11 horas, 3 milhas, a proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Autoriza a proa Chané 6225, direto Elefa? Chané 6225, vem na proa de Elefa. Que grato, direto Elefa, 6225. Petróleo, bom dia, Azul 4299, cruza 2500. Azul 4299, contato a dana decolagem sua para nível 340 CDDL. 340 DEL, 4299. Vai Itapuã, o Guardião 06. Guardião 06, ciente, chame torre, no 8, decimal 95. 118, 900. Papá, Mike Echo Delta, visual para o tráfego. Guardião 06, autorizado a cruzar a final da... curva à esquerda, cruza a final da 1-0 e chama na final pro Greer. Esse é o curva esquerda, vai cruzar a final da 1-0 e chama na final pro Greer, vermelho. Gente, mãe, que é com dela. Papapá, mãe, que é com Delta, após 360 pela direita, chame torre 1-895. 1-895, Delta, Greer. Sobre o farol de Itapuã, mais que o Delta. Aeromeia avistado, pouso negativo cruzamento, tendo a aeronave agora final da 1-0. Mantenha o farol de Itapuã ou pouso na cabeceira 35, o que você prefere? Assim que a aeronave superar a final, eu autorizo o cruzamento. Ok, graças a Deus.